Alors oui, il ne fait pas très chaud, il fait pas très beau, ça on le sait, et encore quelques journées, ça devrait, dans 2-3 jours, ça devrait s'améliorer. En tout cas, en attendant, 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces, et je suis là jusqu'à midi et demi. Alors, on va commencer cette matinée avec Anna Moll qui nous chante Dschwav. Ah, que tristeza esta minha alegria. Ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que dia eu não espero mais dia. Para aquele que nunca vem e que aqui estou presente. Que saudade que tenho de ter saudade desse dragão. Que triste está por me ceder com bem-lhe no lamento. Talvez eu fizesse o silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar ao brincamento. Ai, que desgraça esta sorte que me existe. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Tenho certeza que nada mais tanto existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter silêncio. Thank you.

ser teu bombeiro. Verso da infância, caminhamento aqui por On va commencer avec nos dédicaces 02 38 43 48 00 et ça nous a été demandé de Françoise qui doit être une fan Zamal parce que elle me demande toujours cet artiste et la chanson c'est Hello to You. On écoute Zamal. Traço do teu rosto do teu olhar cada sombra tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu fazes, meu amor, sei-te de

Voar bem alto. que soñé, Yolanda. Verdades. Gabi Fernandes, c'est l'ancien chanteur de Irmãos Verdades. Il sera parmi nous le week-end, premier week-end de juillet pour la fête des saints populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel. Donc il sera là le dimanche 7 juillet, je crois, si je me trompe pas. Je vérifie. Donc il sera parmi nous pour la première fois en solo. Gabi Fernandes, là on écoute Yolanda, une version de Irmãos Verdades, mais il pourra peut-être partager quelques chansons d'Irmãos Verdades. Donc soyez présents, c'est le 6 et le 7 juillet prochain au parc de Nigrolles à Fleury-les-Aubrais. Nous aurons également l'occasion de pouvoir découvrir une artiste pour la première fois ici à Orléans. Il s'agit de Danielle Henrich. On écoute un titre qui s'intitule moi j'aime bien celle-ci, Danse, danse comigo.

está esse tatu, José Melhoa, un extrait de son dernier album. On va continuer avec, ça nous a été demandé de Monsieur Faria, qui souhaite un bon dimanche à tous les auditeurs, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il nous a demandé un artiste qui essaie de percer dans le monde musical, qui s'appelle Domingos Moça. On va écouter un extrait de son album, et j'ai pris une chanson au hasard, Espada. On écoute. Em que tempos foste ao mundo e agora és ele? Foi em tempos poucos sentimentos, foste ao mundo e a rosa dos ventos. Partir com outra mente. Naquela noite eu não contava para vê-la desandada. Ficou em outro coração. Ela era tudo a minha espada. Em tudo que eu acreditava. Ficar On continue avec Daniela Henrich. Comme je vous le disais, elle sera parmi nous le 6 juillet prochain. On écoute Daniela Henrich, Come Io Ti Amo. Decidiste a liberdade, mas mesmo assim te deixo partir e peço a Deus que sejas feliz. Percorro o mundo com tua vaidade. Deve haver alguém que busque o teu amor. Eu na madrugada guardo minha dor e o meu silêncio pede para braço, tira o pé do chão. Quero ficar aqui, sempre com você aqui, em harmonia. Ai, ai, ai. Quero ficar aqui, juntos até o fim, neste balanço. Ai, ai, ai. Mari. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando ela dança no bailarico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda resiste. Cigana mais poderosa, é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela, ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa, ela é tão bela, a dançar com ela dança é linda demais. Ela é boa, ela é boa. Cigana mais poderosa, é a morena que eu nunca tive na minha vida. Rosa é o nome dela, ela tem muito jeito em tudo que ela faz. Rosa é tão singela, a dançar com ela dança é linda demais. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando ela dança no bailarico. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa quando se mexe e ainda resiste. Fala que volta, mas só Deus sabe quando. Tem gente que passa a impressão de não ser ser humano. Tem o fogo por fora e por dentro parece que tá congelando. E eu dou azar demais, nem devo ser o melhor. Nem sair de um erro e entrar em outro pior. Medalha de ouro pra mim, campeão de amor. Depender do meu novo eu vou ver muita gente sofrendo. Pilantra, beija mais, bebe mais, sofre menos. Vou parar de fazer amor com sentimento. Pilantra, beija mais, bebe mais, sofre menos. Se depender do meu novo eu vou ver muita gente sofrendo. Pilantra, beija mais, bebe mais, sofre menos. Desse jeito. É aquela história, né? Tem gente que sofre tanto na vida, quebra tanto a cara, que resolve mudar drasticamente o jeito de ser. Teve que virar por outra. E eu dou azar demais, devo ser o melhor. Nem sair de um erro e entrar em outro pior. Medalha de ouro pra mim, campeão de amores ruins. Para de fazer se depender do meu novo eu, eu vou ver muita gente sofrendo. Pilantra deixa mais leve, mais sofre menos. Vou parar de fazer amor com sentimento. Pilantra deixa mais leve, mais sofre menos. Se depender do meu novo eu vou ver muita gente sofrendo. Pilantra deixa mais leve, mais sofre menos. É tal do pilantra. Muito obrigado. Que não curto esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Mas senta em mim, deita em mim, finge que cê tava loucamente pra mim. Foge de mim, a gente jura que não curto esse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Se era, a gente fica, se ficar, a gente briga. Não me chama de Larissa, eu vou te dominar.

segunda eu encontro a vizinha de cima, na terça eu encontro a vizinha do lado, quarta é o dia daquela menina. Oi? Que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de amanhecer, uhum, porque tem mais duas, não dá pra negar. Sim. Fim de semana tá tudo embolado, é tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema. Você pode ser então. O quê? O quê? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. E fica aquela questão, não é? E eu convidei a Cláudia a fazer a participar comigo nesta música. Foi mais ou menos na altura de pandemia.